Diga que Jerônimo apareceu e estragou o baile. Com Milton Rangel, Dulce Martins, Cauê Filho, criadores de Jerônimo e outros artistas do nosso cast, apresentamos de segunda a sexta-feira o Vale do Terror, a aventura que marca a volta de Jerônimo, o herói do sertão, de Moisés Veltman. E até o próximo capítulo.